Duas pessoas morreram nos circuitos do carnaval. Nós mostramos aqui ontem homens e mulheres que quebraram o pau. O governo atribuiu as mortes à disputa de facções criminosas. Realmente, sem sombra de dúvida, isso acontece. Elas marcam e na frente do trio elétrico eles se matam.